Monstrão, devorador de cadela, oh, oh, oh, nham, nham, vou comendo todas elas, oh, oh, nham, nham, vou comendo todas elas, oh, nham, nham, vou comendo todas elas, oh, embrasamento total, é, o lame todas cadela, o zaque todas cadela, oh, a tropa toda tá papando ela, oh. A tropa toda tá papando ela. O doce fumou um locador, desceu o bumbum. O doce fumou um locador, desceu, desceu, desceu, desceu, desceu o bumbum. Sabe o bumbum, desce o bumbum, sabe o bumbum. O doce fumou um locador, desceu o bumbum. O doce fumou um locador, desceu, desceu, desceu, desceu, desceu o bumbum. Desce o bumbum, sabe o bumbum, desce o bumbum. Fama é ser monstro na cama. Eu não vivo de fama. Minha única fama é ser monstro na cama. Eu não vivo de fama. Minha única fama é ser monstro na cama. Apelidado de monstrão, devorador de cadela. Nham, nham, vou comendo todas elas. Nham, nham, vou comendo. Todas elas, ó, nham, nham, vou comendo todas elas, ó, embrasamento total, é, o lame todas cadela, o zaque todas cadela, ó, a tropa toda tá papando ela, ó, a tropa toda tá papando ela, ó. O doce fumou um locador, desceu o bumbum, o doce fumou um locador, desceu, desceu, desceu, desceu, desceu, desceu.